aprendi com Zacarias um truque e a todos quero ensinar. Este truque do silêncio vai dar muito o que falar. Palmas, muitas palmas. Quero todos a bater palmas. Agora em cima e em baixo. Mas, amiguinhos, é com muito mais força. Atrás das costas. Ui, é mais difícil. Em cima. E agora, em baixo. E vamos abrandar. Mais devagar. Só com dois dedos. As mãos no ar vão abanar. Mais alto, muito mais alto. Os braços devemos esticar. Quase, quase a tocar o céu. Os dedos vão fazer ginástica. E a nossa boca vamos fechar. E agora a chave. A chave no bolso vamos guardar. Só eu é que não guardo a chave, porque convosco quero conversar. Vamos escutar. Já está a resultar. Ops! Um, dois, três. Que bom silêncio! Queria dizer-te quem é o Zacarias e que uma quinta ele vem visitar. Mas vou-te dizer o que ouvirias se o ouvisses a se apresentar. Bom dia, amiguinhos! Gosto de os ter por cá. Querem saber segredinhos? Então venham lá! A fantasia é a minha morada. Esta quinta venho encantar. Acho a vida super engraçada e gargalhadas dou para o ar. Ah, ah, ah, ah, ah. E agora, o truque vamos recomeçar. Mas mais depressa, será que conseguimos? Palmas, muitas, muitas palmas. Quero todos a bater palmas. Em cima. E agora em baixo. Mas é com muito, muito mais força. Atrás das costas. Em cima. E agora rápido em baixo. Abrandar. Só com dois dedos. E mãos no ar a abanar. A boca vamos todos fechar. E a chave no bolso vamos guardar. Abrir os ouvidinhos. Que bom silêncio!